apagaram o cara, que não dá pra entender. Essa fita foi foda na favela do RP. A vizinhança até hoje guarda no coração. Trabalhador honesto, era mano sangue bom. 5:30 da manhã fazia seu itinerário. Saía a milhão pra não perder o horário. Ele era uma pessoa que todo mundo gostava. Tinha ideia pra trocar com vários camaradas. O mano vivia alegre, de bem com a vida. A coisa mais importante pra ele era sua filha. Ela ficava no barraco esperando ele chegar. Mamãe, cadê o papai? Ele vai demorar? Eu acho muito louco ver uma família assim. Pai e filha numa união feliz. Um laço tão forte que não dá pra desatar. Só a morte pode os separar. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Nós rezamos por você, que Deus esteja contigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Nós rezamos por você, que Deus esteja contigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Sonhos, planos, boa intenção, construir uma goma, ficar de boa no mundão. Longe das tretas, de vez em quando uma cerveja. Consideração, atitude, que a humildade prevaleça. Orgulho pra coroa, educação 100%. O exemplo da área, vivendo e aprendendo. O tempo é o tempo, só ele que pode dizer. Coisa do destino tá escrito, só Cristo pode saber. Hoje tamo aqui firmão, trocando uma ideia. Mas se pã amanhã, o mano liga que cê já era. Mas o mano se vai, mas não é o fim da amizade. É o começo da saudade. Pode crer que Deus é a verdadeira humildade. Quem não tá ligado, essa é a verdade. O mano era responsa e mó firmeza. Não gostava de que ia cair, fugia das tretas. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Nós rezamos por você, que Deus esteja contigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Nós rezamos por você, que Deus esteja contigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Quinta-feira, a quebrada sossegada. Bares lotados, molecada na rua, batendo uma pelada. Aquele movimento, rotina normal. Os truta sossegado na biqueira e na moral. Lá vem o cidadão, desce do busão, com a mochila nas costas e a marmita na mão. Vai subindo a favela, cumprimentando a rapaziada. Alguns o chamam pra ir à festa na quadra. De repente, o Opala preto vem em sua direção. O cara com o braço pra fora e a PT na mão. Para em frente dele, olha bem pra sua cara. Não teve ideia e foi só rajada. Sua família não esquece esse maldito dia. Um filho trabalhador honesto que perdeu sua vida. Eu lamento pela morte de vários manos, mas esse cidadão morreu por engano. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Nós rezamos por você, que Deus esteja contigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Nós rezamos por você, que Deus esteja contigo. Você foi nosso mano, você foi nosso amigo. Pode crer, mano. Mais uma vida tirada, mais uma noite perdida. Pelo mundo da maldade e pela violência. Não só como meu amigo Biro, mas também meu irmão Biro. Agora eles estão em outro mundo, olhando e orando por nós. Ó Senhor Todo-Poderoso, proteja aqueles que estão no vício das drogas, bebidas pelo mundo do crime. Que tire todo esse ódio, vingança e maldade. Que purifique a alma dessas pessoas que estão presas ao mundo da escuridão. Chega de perder amigos, parentes e gente inocente. Aqui quem fala é WL, mas um sobrevivente das drogas e do crime.